Aleluia. Então, põe mais um instante a sua atenção nele. Fecha os seus olhos, estende um pouco as suas mãos e vamos confessar juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, gente, nós precisamos cada dia entender mais essa chave da confissão da palavra. Mas como eu venho dizendo, a confissão da palavra tem que estar alinhada com a palavra que eu estou recebendo entendimento, revelação. Porque às vezes a pessoa está passando mal na vida, não sei qual é o problema. Então ela vem, ai, que palavra que eu devo confessar? Não é por aí, gente. Então, houve assim, de repente, aqui no Brasil, assim, pregação. O pessoal começou a ouvir sobre confessar a palavra, mas sem ter o entendimento, sem ter prática, sem ter o ensino verdadeiro, correto. Aí que se espalhou esse negócio de confessar. Então, eles pensam que é uma coisa automática, tipo, o que eu tenho que fazer? Sabe, eu não estou sentindo bem, ou a minha vida não está boa nessa área, ou, sei lá, não é só a confissão da palavra que vai resolver. Ninguém vem perguntar que livro que eu deveria ler da Bíblia. Sabe por quê? Cristão, crente, não está lendo nada de Bíblia, gente. Se você fala para a pessoa ler a Bíblia, a pessoa fica muito nervosa, já dá um descarte, sai correndo, não quer mais conversa. Porque é difícil ler a Bíblia. É difícil, porque a alma não quer. Mas nós precisamos forçar a alma até que a gente receba a graça de Deus e não fique uma coisa amassante ler a palavra. Então, eu volto àquela tecla que a gente deve colocar um áudio da palavra. Deixa a palavra, sabe, encher o ambiente onde você está. Pode ser alto no lugar que você está. Ou, se não pode, você põe um fone para você ir ouvindo. Porque, às vezes, você pode fazer isso dependendo do que você está fazendo no seu trabalho. Se você não está atendendo pessoas, né? Se você... Você pode deixar aquilo ali, porque aquilo vai agindo na sua vida. A palavra de Deus é vida, é espírito, é poder. Sabe, a nossa alma, ela também vai recebendo o reflexo desse poder de Deus. Porque você sabe que ela recebe tudo que é do pecado, com muita facilidade. Você liga lá qualquer coisa, televisão, internet, um rádio, sei lá, um som, qualquer coisa, a alma está assimilando aquilo. É incrível, ela tem um potencial tremendo. Deus criou a alma assim, mas é para ela nos ajudar. Não é para ela ficar contra nós. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, as pessoas não sabem que elas devem ler bastante a palavra de Deus. Assim, é o ponto de ficar inundado naquela palavra. Porque a solução vai vir dali, minha gente. A palavra tem que estar enraizada dentro de nós. Está escrito em Tiago. É para nós absorvermos a palavra de tal maneira que ela crie raiz na nossa vida. Em vez de ser todo esse lixo que está na alma, né, que é do pecado. Entende? A gente já nasceu com isso. Está escrito na Bíblia. Nós já nascemos em pecado. Então, agora, para reverter isso, gente, é um custo, não é de um dia para o outro. Isso é uma constância na vida, não pode parar. Porque existe todo esse lixo do pecado, dessa corrupção que está no mundo, que nos rodeia, onde a gente vai. Mas nós estamos aqui, mas o Senhor diz que Ele nos preserva. Como que Ele nos preserva? Com o Espírito Santo e a palavra. Então, não tem ninguém batendo tanto na tecla que é necessário ler Bíblia. A pessoa quer falar um, dois versículos, ficar ali, não vai acontecer nada. Depois vai achar que, sabe, comigo não acontece. Lá vem a condenação do diabo. Mas é porque não tem ensino correto. E por outro lado, as pessoas dizem, olha, abre a boca, vai orando em línguas. Quem fala assim, também não tem um pingo de entendimento do que é esse processo de orar em línguas e essa chave tão importante com esse dom que o Espírito Santo nos deu, como que isso opera na nossa vida. Então, quem está falando assim, gente, vai orando, sem explicar os efeitos e o que, que você tem que fazer, não vai ter fruto, porque a pessoa não quer ler Bíblia, a pessoa não quer adorar a Deus, a pessoa não quer fazer nada, ela quer orar 2 minutos em línguas e toda a vida está reformada. Mas não é assim. Amém, queridos? Não é fácil porque tem que fazer. Não é fácil porque tem que se entregar. Não é fácil porque tem que mudar o estilo de vida. E é isso que tem que ser pregado. Para andar com Jesus, para ter solução de problemas, precisa uma mudança de vida, precisa relacionamento com Deus, precisa fazer as chaves de oração. Ou seja, precisa andar na mensagem do Evangelho. Estão me acompanhando? Então, as pessoas estão equivocadas. Aí, quando vem de outros ministérios fazer pergunta para mim, agora, como se eu fosse resolver, né, gente? Resolver, meu bem, você tem que ir lá no seu quarto, se trancar e começar a ter uma vida com Deus. Para isso dar reflexo no que você faz o dia inteiro. Aí você vai estar sendo abençoado. Aí sim. Então, você vai saindo do engano e entrando na verdade, que é a palavra, que é Jesus. Não é legal isso, gente? Eu achei, assim, isso daí fenomenal. Porque, na verdade, era o que eu queria. Porque, vem cá, gente, não dá pra gente ficar indo atrás de gente ungida por aí. E aonde? Toda hora. E como que eu vou resolver os problemas da minha vida, do meu particular, das situações que vêm? Como que eu vou resolver isso? Eu quero saber fazer. Me ensina. Bom, mas eu quis tanto que Deus me mandou para os Estados Unidos 12 anos. Ah, mas foi fácil, né? Porque o povo pensa que é passear. Você, quando vai lá, você vai passear. Você não vai lá ralar, levar soco do diabo e mil coisas, e antes de ir também, ficar apanhando o diabo e tantas coisas. Deus me mandou lá para eu aprender. Lá tem muita gente que sabe, mas Deus falou, mas ninguém está praticando, viu? Então, eu estou te levando lá para você fazer. Então, é isso, queridos. Não adianta saber. Tem que praticar, porque depois fica perguntando para Deus por quê. Não vai ficar perguntando para Deus por quê. Tem que praticar. Tem que viver. Quanto mais a palavra de Deus entra em mim, mais resistência eu tenho contra o diabo. Eu não vou permitir ele na minha vida. Eu só não vou permitir se a palavra está dentro de mim. Gente, que blá, blá, blá, vocês estão vendo que não está resolvendo. Vocês estão percebendo que não resolve? Peraí, mas por que, que essa área da minha vida não está resolvendo? Porque é blá, blá, blá ainda, querida. Né? Não é bom saber isso? Peraí, essa área está muito blá, blá, blá. Não tem palavra enraizada aí. Agora, escuta. Glória a Deus que eu obedeci ao Espírito Santo, porque senão eu estava ralada. Raladinha pelo diabo, gente. Estava virando confete aí na rua, na mão dele. Era isso que ele ia fazer comigo, acabar com a minha vida. E é isso que ele quer fazer com você também, acabar com a tua vida. Ele só quer fazer isso, que é o que ele sabe fazer. Mas, graças a Deus, que eu ouvi o Espírito Santo e obedeci. Ai, aleluia. Ele disse, agora você vai ler a Bíblia 4 horas por dia. Todos esses livros aí do Novo Testamento. Mas não é assim, um dia um livro, outro dia outro. Não, gente, eu ficava um mês em cada. O que vocês acham que isso aconteceu? Então, não adianta vir com conversa fiada para mim, porque na hora eu até posso fazer assim, ah, é. Mas, gente, mas não leva nada de alguns minutos, o Espírito Santo já se levanta e diz, peraí, isso está tudo errado, você não vai fazer isso. Se você fizer, você vai se danar. Mas na hora o Espírito Santo vem e fala, é mesmo, imagina, eu jamais vou seguir isso. Você tem a liderança do Espírito Santo. As pessoas querem liderança do Espírito Santo assim, ó, mágica. Ah, vou orar um pouquinho em línguas, já estou com o Espírito Santo cheio aqui, ele vai... Não vai guiar. Ele só guia na estrutura da palavra de Deus, que tem que estar dentro de você. Então, isso não é num dia, né? Não é. Isso leva tempo. Porque você tem que se dedicar. Entendeu? O mundo pode achar que quem está sentado lá orando é bobão. Não, mas é ali que Deus está presente. As pessoas querem fazer obras, mas já está até escrito isso na Bíblia. Que obra sem a direção de Deus não resolve nada para a tua vida. Pode resolver para o outro lá. Aí eu estou querendo mostrar para quem, né? É um engano tão grande que a gente nem sabe para quem mostrar. Se é para as pessoas, se é para mim mesmo, se é para a minha igreja, ou até se é para Deus, ou se é para o diabo, não sei para quem que eu preciso mostrar. Mas eu tenho que fazer obras. E falar que o evangelho é bom, que é ótimo, que funciona. Só que a minha vida está ralada. Está um lixo. Vocês não sabem disso? Não está cheio disso? Então, é isso que Deus está falando. Não adianta você querer mostrar para os outros obra de Deus. Sossega, leão. Calma. E ninguém quer... Ai, pastor, eu disse... Olha, mas foi fantástico que me falaram da igreja X, do Ministério H, que eles... Sabe, mas é uma gente séria. Eles vão em grupos nas ruas, tudo por aí, e oram para as pessoas para ficarem libertos do diabo, para serem curados, para receberem o Espírito Santo, para nascerem de novo. Mas não é fantástico isso? É, se Deus mandar. Porque para o galardão, no dia do Senhor, para a sua vida, zero. Para que você ficou ralando fazendo isso? Deus nunca mandou você fazer isso. As pessoas não têm ensino verdadeiro da palavra de Deus, conforme eu estou lançando aqui. Jesus foi em todas as cidades de Israel? Não foi. Ele foi em poucas. Você pode olhar no mapa, está marcadinho o lugar que ele foi, mas foi tão pouco. Vem cá, Deus desce aqui na terra, se faz homem, vai em 3, 4 cidades? Nossa! Mas Deus Pai é que manda. Ele é que sabe o que é para cada um fazer. Ele sabia o que era para Jesus fazer. Jesus só foi onde o Pai mandou. Então, gente, para que esta gana de querer ir para o mundo agora? Mas não está escrito ide? Ide quando ele mandar você ir. Você inventou um negócio que é para você fazer. Agora, se Deus falar, é outra história. Aí ele falou, ele vai arcar, ele vai te dar unção, ele vai te dar tudo o que você precisar para vencer na obra que já está feita. Que você só vai ser o canal. E pode estar preparado que o diabo vai vir. O diabo vai vir de sola. Vai vir. Mas você vai ter a força de Deus para resistir, porque você está no plano, na ideia dele, na visão dele. Você não acha isso ótimo? E isso não está completamente oposto aos ensinos religiosos. Isso é religião, meu bem. Religião também é isso. É ter um ensino errado da palavra de Deus, sem saber o que é para ser feito. E começa a fazer o que dá vontade, porque precisa mostrar. Mostrar para quem? Pensa bem, gente, olha a ignorância. Não é mesmo? Paulo falou, você quer ser ignorante, que seja, está escrito lá em Coríntios. O problema é seu, porque eu estou te ensinando. Agora você quer ser ignorante, seja. Ele falou bem assim, com essas palavras. Mas não é para ninguém ficar ignorante com relação aos ensinos, porque quem quer pode estar no fundo do mar, ele vai resgatar e ensinar. A pessoa pode estar do outro lado do mundo. Se quiser, ele vai trazer e falar, o ensino é esse. Agora você vai aguentar? Ficar parado, esperando e não sair fazer obra sua? Tá que é bom. Se você tem a unção, vai. Você faz, aquela pessoa recebeu um benefício de Deus, até sarou. Mas Deus não mandou você fazer aquilo. É claro que se Jesus fosse nas outras cidades, as pessoas seriam curadas, seriam libertas, provisão viria, mil coisas. Mas Deus não tinha mandado. Não ia ter retorno para o plano e a obra dele. Vocês estão acompanhando? Então, é por aí, meus queridos, que nós temos que andar neste rumo, neste caminho. Não é legal isso? Então, sabe o que é isso, gente? É sossego. Isso daí é descanso. Por isso que quem está fazendo a sua obra e não a de Deus, está cansado, exausto, exaurido. Fica doente. Porque não aguenta. É muita coisa. E não está abastecido espiritualmente. Então, eu volto na prática da leitura da palavra de Deus. Agora, se a pessoa está usando boa parte do seu tempo lendo a palavra, adorando a Deus, confessando, ficando naquele momento com Deus, não vai ter tempo de ficar indo a fazer tanta obra assim inventada, né? Vocês estão acompanhando? Aham. Ah, ó, clica aí, vai. Clim, ups, beleza, essa foi muito boa. Não é não? Agora, quem não está orando está com tempo de fazer obras e obras. Todos os lugares, porque nunca vai ficar parado orando. E depois que parou uma semaninha, 10 dias, fica difícil voltar, gente. Pelo amor de Deus. Até falar de Jesus não é nada difícil. Mas voltar a ficar quietinho sozinho lá no canto e querendo achar esse Deus e não acha, não vai ser fácil. Vocês estão acompanhando? Então, o que vale é você ficar com Deus. É isso aí. Se você está com Deus, Ele está aprumando você, Ele está ajustando você, Ele está arrumando você, porque Ele não é louco te pôr lá no meio, na boca do leão, para o leão te engolir. Tá certo? Não é para acontecer isso. Porque se você for jogado na frente do leão, não vai acontecer nada, igual Daniel. Estava dentro da visão de Deus. Estão me acompanhando? Então, o sossego, gente, que o Evangelho dá. O Evangelho dá sossego, o Evangelho dá descanso. Porque é para fazer uma medida que eu aguento. Eu só aguento essa medida, eu não aguento mais. E Deus conhece a minha estrutura, a minha natureza. Ele sabe que eu não vou aguentar mais que isso. Então, Ele não me dá mais. Ele só me dá isso, Ele não é louco. E para você é a mesma coisa, Ele sabe a sua medida. Porque você tem que ficar na presença dEle. Quando você está na presença do Pai, Ele vai ajustando você dentro da palavra com o Espírito Santo. E quando você está aprontado, Ele vai falar para você, vai lá e faz isso. Ele coloca uma situação para você trabalhar. Mas Ele que te aprontou, Ele que preparou você. Então, eu preciso ficar lá para isso acontecer na minha vida. Mas eu tenho que ter paciência e saber que eu estou lá. Porque se eu estiver realmente fazendo, eu tenho sossego. Eu não preciso fazer mais isso. Você sabe tão bem que você está com Deus, porque o Espírito Santo testifica, Abba, Pai. Que você é filho de Deus, que você está guardado, que você está com Ele. Ele testifica se você realmente está lá com Ele. Porque tem muita gente que está lá e não está com Ele. Também tem isso. A pessoa vai, mas não se entrega. Ai, estou orando tanto em línguas, não está acontecendo nada. É bom que você está fazendo tudo errado, então. Porque Deus não mente, Deus não falha, Ele faz, Ele está fazendo. Vocês estão acompanhando? Tem que se entregar. Tem que ler palavra. E você acha que é fácil ficar lendo 4 horas um livro só? Bom, se um livro é de 15 minutos, 4 horas lendo aquilo, hein, gente? Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Bom, você não sabe que aquilo vai entrando em você? Gente, até o suor que sai pelos seus poros está passando pela palavra de Deus. O que você acha disso? Você não acha isso máximo? Depois as pessoas querem consertar a vida e não sabem como é a palavra de Deus. É lâmpada para os seus caminhos e luz para os seus pés. É por aí, ela vai endireitar completamente a sua vida. Tudo o que está errado vai ser consertado. Se esta palavra estiver passando dentro de todo o seu ser, igual o sangue circula aí no seu, nas suas veias, no seu corpo, a palavra de Deus age em todas as áreas da sua vida. Sai até pelos poros com o suor. O que você acha? Você quer dica maior que essa? Acabou o curso, chega, gente. Vai fazer. O negócio é ir fazer. É se submeter. O que falta é submissão. O crente não quer submeter, porque não crê, porque não confia. Tem que ir buscando de coração o que vai acontecer. Não dá já uma vontade? Peraí, mas eu vou ler mesmo. Vai mesmo, que a graça de Deus está assim, ó, aqui, ó, caindo aqui. É para fazer. Faça com diligência, com perseverança. Ele vai começar a mudar você, você vai começar a ficar diferente. Você vai ficando diferente. Todo mundo está igual. Você vai ficando diferente. Porque a palavra de Deus é que está dominando você. Está sendo a raiz da sua vida e não a sua cabeça, o pecado, a sua alma, o mundo. Captou essa? Então é isso aí. Então esse livro aqui, ó, do Kenneth Jr., ele está falando chamados por Deus. Então ele vai dar bem uma dica sobre isso. O que, que é, ele vai explicar aqui, o que é ser chamado por Deus. Porque nem todos estão chamados para pregar. Só faltava essa, né, gente? Só tem pregador. E o resto. Então, ele vai explicar bem isso. Como que você vai sair do lugar que você está e vai entrar aonde Deus quer, tem o plano e a visão e a vontade dele para você? Ele vai explicar isso tudo. Muito bacana. Então, mas tem que ficar fazendo a lição, né, gente? A mensagem do evangelho. Assim, cara, é a terminologia correta. Tem que fazer a mensagem do evangelho. Amém? Então, a gente precisa entender o que é religião, né? Porque agora virou um tal de todo mundo falar, é religião, religioso. Mas a própria pessoa está na religião. Nós todos estamos nos livrando da religião. Todo mundo. Então, não pode ficar parando. Ah, eu nunca fui à igreja. Não interessa, você nasceu com a religião do diabo. Porque você é descendente de Adão, eu também. Depois que eu aceitei Jesus, então agora eu sou descendente de Deus, mas eu tenho uma parte em minha que não está salva ainda. Então, o pecado pode operar lá. A religião pode continuar lá. Tá certo? Esse livrinho aqui do Kenneth, então, Como Andar em Amor. Gente, se eu for me enchendo da palavra de Deus, eu vou sendo guiada por esse amor de Deus também. Porque a raiz, a base da minha vida vai sendo o amor ágape. Eu vou pensando com relação a todas as situações, todas as coisas da vida, com esse amor de Deus que vai fluindo de dentro de mim. Em vez de eu ser uma pessoa carnal que só pensa com a alma, que é toma lá, dá cá, né? Se não convém, não interessa. Mas o amor ágape não tem conveniência, é amor. Mesmo quando eu não quero o amor, se está dentro de mim, ele flui. Se a minha alma não quer, o Espírito comanda. Então, a gente também tem que saber o que é amor ágape. Amor ágape não é fazer bolo, dá para a vizinha. Que está com mal-estar, você leva um chá. Não é isso. Isso aí até pagão, qualquer um faz, ímpio. Não tem nada a ver. O amor ágape, às vezes, é correção. Às vezes é não, na cara. Não, tá errado é não. Amém? E não é julgamento. Às vezes a pessoa pensa que tá com... Ah, tá julgando, tá sem amor. Não, tá andando no amor ágape. Precisa ver como que é amor ágape. Jesus mostrou o que é amor ágape. A vida dele toda, o que ele fez. Corrigiu, chamou de hipócrita. Derrubou tudo lá no... O que é? Teve um acesso de loucura? Não. Tipo, aqui não vai ficar o ensino errado. Tem que pôr para fora. E é isso que nós temos que fazer. Dentro de nós, coisa errada não vale. Deus não vai aceitar, hein, gente, lá. Presta atenção. Ah, eu aceito Jesus e faço o que eu quero. Eu quero ver no dia do Senhor. Deus é Deus e acabou aquele último dia. Não vai ter uma conversa, nem minha nem dele. Acabou. Numa fração de segundo, ele mostra tudo que é certo e tudo que é errado. Não tenho o que falar. Desculpinha que nós damos agora, não vai ter lá. Certo? E aqui essa carta que eu escrevi agora em fevereiro, que eu estou falando sobre mudança. Então, para nós andarmos nas bênçãos que nós tanto almejamos, é preciso haver mudança na nossa vida, senão não desce bênção. Mas para eu mudar, eu preciso querer. Deus não faz mudança em ninguém se não quer. Precisa querer. Ou seja, como eu escrevi aqui, você precisa ficar enjoado do seu pecado. Enquanto você está adorando o seu pecado, enquanto você tem prazer no seu pecado, Deus não vai te libertar. Ou seja, enquanto você não ficar cheio dessa vida que você está levando, que não está abençoada, Jesus não vai te libertar. Enquanto você não enxergar que esse não é o tipo de vida que Deus quer para você, Deus não vai te libertar. Você tem que querer. Pode ser o que for, até sofrimento, gente. Tristeza. Tem gente que adora ficar triste, né? Mas é um diabo, a pessoa adora. Não entendo. Então tem prazer no pecado. Acompanhou isso? A gente tem prazer ficar doente, ficar reclamando, você já viu? Já foi não sei quantos médicos, já fez tudo, já faz, só essa conversa. E não sei o que, é só essa conversa, né? tem prazer. Jesus não vai libertar. Vício, sei lá, gente. E assim vai. Vocês estão acompanhando? Então, eu estou escrevendo sobre isso. É interessante. Né? Agora tem uns dias de feriado aí. Dá para você ler essa carta e ver se realmente não tem coisas aí dentro de você que precisa mudar, que você precisa querer. E tem mais. Se você vai se enchendo com a palavra de Deus, você vai começar a enxergar coisa na sua vida que não se alinha a Deus. Então, você tem que mudar. Você não está enxergando, nunca percebeu que aquilo não pode, que é contra Deus. Mas se você vai lendo palavra, o Espírito Santo vai começar... Você não pode ser assim, está erradíssimo. É demais, gente. É uma coisa assim que para o mundo é doida demais as coisas de Deus para o mundo. Não tem explicação, é coisa espiritual, é maravilhosa. Por isso que é o oposto da religião. Esse nosso Deus é realmente grande. Não tem nada a ver com esse modo aqui já pré-estabelecido, natural de pensamento, de vida, de, sei lá, de direção, etc. É completamente diferente. Vale a pena. Vale muito a pena. Mas só que nós temos que mudar, entenda. Vai ficando a sós com Deus. Você vai ficando num ambiente onde você vai ficando sentindo bem, sabe isso? Quando você começa a sentir bem ali na oração, não sai fugindo, porque você entrou na presença de Deus, ele desceu. Você conseguiu entrar no Espírito agora. Então a alma vai ficando de lado. E você vai tendo essa comunhão com ele, ele vai começando a agir na sua vida. Então é bom começar a ler palavra nessa hora e orar em línguas baixinhas. As coisas vão começar a mudar, porque a palavra de Deus vai agir no seu pensamento, no seu querer, na sua visão, no seu modo de viver, em todas as coisas. E você vai começar a querer o que Deus quer. Gente, eu comecei a querer ir para a conferência do pastor David. Nunca, eu nem sabia onde era a Tulsa. Eu pegava o livro do Kenneth, que eu já tinha lido o livro do Kenneth muito antes de eu conhecer o pastor David. Tulsa, Oklahoma, credo, sei lá, onde será que é isso, né, gente? Fim do mundo, vixe, sei lá. Gente, fui parar lá. Como é que pode isso, gente? Deus pôs o desejo dele no meu coração para eu ir. Mesmo que os dias eram muito difíceis, eu tinha vontade, eu queria, eu ia. Porque eu queria muito aprender. Então, Deus não dá para você o que você não quer também, entendeu? Enquanto você não chegar na vontade de Deus, ele não vai te dar. Você tem que adquirir essa vontade. A oração tem que fazer isso. Não é para você ter a sua vontade. Quero comprar um carro, quero comprar uma casa, quero passear, quero isso, quero fazer aquilo, quero dormir, quero isso. Enquanto você não tiver a vontade de Deus, ele não vai te dar. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Os desejos do seu coração alinhados com a vontade dele. É exatamente isso que ele está falando. Estão me acompanhando, queridos? Vocês estão acompanhando tudo que eu estou falando? Então, gente, mão na massa. Você tem que adquirir o desejo de Deus para você crescer na vida, para você ficar abençoado, para você poder enfrentar o diabo conforme Jesus enfrentou. E Paulo e etc. Entende isso? Depois as pessoas não sabem por que Deus não está agindo. Vai ficar esperando. Sabe aquele negócio, se Deus quiser? Não vai chegar se Deus quiser, não. Porque isso é conversinha de preguiçoso, hein? Mas nós vamos continuar isso aqui, ó. Quer ver? Abre a sua Bíblia aí em Provérbios. Estão gostando? Sim. Aleluia. Aí a pessoa manda duas linhas. Pastora, como que eu faço isso? Eu escrevo 3 quilômetros. Faço uma pregação. Vou falar agora, bem bomba. Pessoa, amém, obrigado. Ainda termina assim, ó. E não adianta reclamar, tá? Vai fazer o que é pra fazer, pra você ficar livre disso daí. E tchau. Nossa, então, vai com o teu pastor, meu. Ele nunca vai falar isso pra você. Então, se você vier aqui, eu tenho que falar. Não é não? Não é ovelha aqui da minha igreja? E eu ainda tenho que usar o meu tempo pra ajudar a ovelha de outras igrejas, que o pastor não tá fazendo nada. Isso também é duro, hein? Faça-me o favor, não tem nada a ver com o rebanho que Deus me deu. E eu tenho que ensinar. Devia falar, ó, vai perguntar para o seu pastor. Ah, o meu pastor só falou para orar em línguas, não está resolvendo. Então a história é essa. Então, não reclama e vai fazer. Se você quiser mudança de vida, porque é assim que tem que ser. Bom, um dia na vida vai dar graça a Deus se fizer. Aleluia. Porque de certo estava perguntando lá para Deus, Deus, ó, fala lá com a Ana Maria que ela vai te falar. Você pensa que não? Claro, gente, é sério isso. Vem, mas daí não aguenta, a verdade se manda. Bom, aí é azar. Então vamos lá. Provérbios, capítulo 3. Gente, isso é o máximo, tem tudo a ver com o que eu estou falando. Né? Então veja aqui, versículos. Vamos começar no 5. Versículo 5 de Provérbios 3. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. É tudo que eu falei aí já. Já podia acabar a pregação. Estou encerrando com a leitura. Obrigada, Espírito Santo. Não seja... É, quis falar agora, ser irmão, a pessoa não presta atenção. Aí o Espírito Santo começa antes, né? Você vê a tática. Bom, mas continuando. Reconhece-o, versículo 6, em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então, ele está falando aqui sobre, versículo 5, confiar no Senhor de todo o coração e não andar com aquilo que a minha cabeça fala. Só que eu preciso entender como que eu vou confiar no Senhor. A gente tem que meditar um pouquinho nisso. Gente, muitas pessoas dizem que confiam no Senhor, mas estão tremendo de medo, estão por aí fazendo o que Deus falou que não é para fazer. Usando o próprio entendimento para resolver a situação da vida, né? Então, quem usa o próprio entendimento, a própria cabeça, o próprio pensamento para resolver os problemas da vida, não confia no Senhor. Porque para confiar no Senhor, conforme está escrito no versículo 5, é preciso ter um fundamento. Você está baseado no quê para confiar em Deus? Você entende isso? Você tem que estar baseado em alguma coisa para confiar em Deus, senão você não confia. Você está numa confiança mental e não numa confiança espiritual, conforme ele está falando aqui. Porque esta confiança de versículo 5 não é uma esperança, se der Deus, se não der paciência. Porque isso é mundo, né? Ah, eu estou confiando. Ah, mas infelizmente não deu. Então não estava confiando coisa nenhuma. Você entende? Porque quem confia recebe. E esse é o nível da confiança em Deus. Por isso que está ligado à fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2. Vocês sabem, não é? Por isso que nós temos que nos encher com a palavra de Deus. Conforme, vamos ler os versículos aqui de trás. Versículo 1, 2, por aí. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Quem que vai fazer isso? Os mandamentos, ou seja, a palavra. Se a palavra estiver dentro de mim, ela preserva a minha vida. Olha, isso não é o máximo? Ela me guarda. Mas você tem que ter a seguinte noção, que se você ficou 6 meses lendo Bíblia, orando em línguas, adorando a Deus, blá, blá, blá, tudo bem, você recebeu, nossa, uma boa carga, né, da palavra dentro de você. Até começou já a criar uma raiz. Mas se você parar, isso aí acaba, meu bem. Sabia? O vento levou. Então, a prática tem que ser constante. Este é o grande engano dos cristãos. Eles querem fazer só uma temporada, tipo verão. Temporada. Não é temporada, amigo. É direto. É vida. Você tem que entender isso. Você não pode se apartar da palavra de Deus. Não é para você andar, como ele diz aqui, com o seu próprio entendimento, com a tua cabeça. Porque você levanta já com um plano, cara. Vou fazer isso. Ou então, tá cheio de cristãos tentando querer saber o que, que eles vão fazer da vida. O que, que eu vou fazer da minha vida? Hoje é o último dia, vem aqui no meu pé chorar. É o último. Eu não posso resolver a sua vida. O que, que eu vou fazer? Vocês estão acompanhando? Por que, que a pessoa está desesperada, não sabe o que vai fazer? Porque ela não guarda a palavra de Deus dentro dela. Não tem ramificação. Então, me acompanha. Aí fica desesperado com os cabelos em pé. Não sabe o que vai fazer da vida. Está desesperado, está só com o próprio entendimento. Não é sério isso? Tudo bem, nós podemos orar, então, para a situação. As pessoas recebem um alívio temporário, mas isso não é solução. Olha o engano, a pessoa quer só viver de oração dos outros. Recebe um alívio temporário, mas não é solução. Não é bom você saber isso? Não que eu esteja descartando a oração, pelo amor de Deus, é uma glória. Deus age, é bom, ajuda, dá uma força para a pessoa deslanchar. Agora, não pode parar de orar. Né? Porque eu tenho que ter esta confiança para eu andar com Deus, gente. Para eu viver nesse mundo horroroso, que desde que Adão caiu já virou isso, eu tenho que confiar em Deus. Mas eu vou estar baseado no quê? Para eu estar confiando em Deus? No quê? No quê? Na palavra. Quando eu ponho a palavra de Deus dentro de mim, ela mesmo me dá confiança. Porque ela está dentro de mim. Não é o máximo? Ela está. Então eu não estou pensando numa coisa, na outra. Ela vem como luz, como direção para a minha vida e eu tenho a confiança em Deus. Então você não está percebendo que você precisa se encher de palavra? Que só aquela confissão que você está fazendo lá não está dando certo? Vocês estão, tá encaixando agora? E blá, blá, blá, e blá, blá, blá, e blá, blá, blá, a pessoa quer receber de Deus. Me fala um versículo, você nem Bíblia está lendo, amigo. Que versículo que você quer para arrumar a tua vida? Você está precisando se encher da palavra. Você tem que ler, porque você está andando com o seu pensamento e isso daí é barco furado, hein? Ou seja, fazer furo na água não vai dar em nada, meu amigo. Não vai ter alicerce. Não tem estrutura para se livrar do mal nesta vida. É perigosíssimo. Vocês estão acompanhando? Então não adianta querer ficar com o pé em duas canoas. Porque vai se afundar. Porque ou você está na palavra de Deus ou você está no mundo. Ou você está no espírito ou você está na carne. Não fica uma hora espiritual. Se ficar nisso daqui, você está aí na carne. É um perigo, vai afundar o barco, vai acabar numa situação difícil. Então, ele está dizendo aqui que é para guardar, né? A palavra no coração e aí ela acrescenta vida e me dá paz, ok? Quando eu estou confiando em Deus, eu estou com paz, gente. Eu não estou ficando sem dormir, não estou, sabe... esbaforida, não estou nervosa, não estou chorando, não estou apavorada, falando com todo mundo, e agora, toda vez que encontra um, fala a mesma coisa, blá, blá, blá. Isso aí não tem palavra lá dentro. Não é bom você saber disso? Amém. Bom, eu vou ficar quieta a próxima vez. É melhor mesmo, porque ficar falando dos problemas não vai adiantar. As pessoas, muitas vezes, querem aconselhamento comigo, mas querem fazer o que eu vou falar? Não, então nem precisa perder nem seu tempo e nem o meu. Pra vir aqui ficar chorando? Pra quê? Não vou querer ficar escutando coisa de diabo. Só vou escutar se você quiser ouvir a orientação que eu vou dar pra você sair dessa. Senão você fica pra lá, com o diabo. Tá valendo? Porque Deus tá falando aqui tão claro. Versículo 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as no pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Ou seja, a palavra tem que estar escrita dentro de você. Mas como que vai escrever essa palavra? Lendo. Deus não falou para eu ler 4 horas, gente. Ele falou, eu precisava. Ah, mas é porque você não, meu amigo. Se você está aí com um problema, você está precisando. Comece com 1 hora, então, vai. Eu comecei com 1 hora. Fiquei muitos anos lendo 1 hora a palavra de Deus, direto. Mas chegou um dia que Deus falou que 1 hora não ia dar, eu precisava de 4. Para você ver como que é sério o negócio. O próprio Deus falou isso para mim, não foi pessoa nenhuma no mundo. para ficar guardado do diabo, gente. Não é brincadeira. Porque o diabo, quando ele dá o golpe final, é morte. Aí acabou, não é não? Porque ele já vem destruindo, já vem roubando, e é por aí que ele vai entrando, não é não? Ele vai minando. Mas ninguém vai fazendo nada, vai deixando, pensando que está podendo andar num terreno minado. O último golpe dele é morte. Ele vai destroçar, acabar, fazer tudo de mal. Não tem mais jeito, não tem mais jeito. Por isso que Deus está falando, escreve no teu coração a palavra. Não fica achando que está tudo bem, que você pagou as contas. Porque você não está sob pressão da vida para não ter o que comer. Entende isso? Você entendeu isso aí? Se você precisar de um remédio, você tem dinheiro, vai na farmácia e compra. Se precisar de não sei o que, você vai ali, você compra, você faz. Não precisa estar com esta pressão de não ter para ir lá. Porque você está fazendo isso, você está achando que a tua vida está boa. Não está, ela só está boa se a palavra estiver lá dentro. Não é sério isso? Essa é a segurança que Deus nos dá e o diabo não quer que ninguém entre nesta condição. De confiar em Deus. Você não acha bom você poder confiar em Deus? Ele é por mim. E quem será contra mim? Nem invente, porque Deus falou que se ele é por mim, ele é por mim. Vocês estão acompanhando? Então, não adianta ficar pegando exemplos ruins e falar Deus não agiu. Então, não agiu porque não estava 100% lá no que Deus falou, porque ele não mente. Então, eu que vou tomar cuidado para eu estar 100% na palavra. Não desviar, tem que ficar firme. Põe isso na tua cabeça, acima de tudo, Deus. Porque é Ele que vai segurar a sua vida. Não é pessoa nenhuma, não é nada, situação alguma. Não é homem nenhum, nada, nada, nada. Só Deus. Você não acha isso máximo? Então, ele diz no 4, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Se eu estiver com a sabedoria, com a palavra de Deus dentro de mim, eu vou ter sabedoria. Quem tem sabedoria esnuca o diabo. A gente já viu isso aqui. E Deus disse que é para nós termos entendimento e sabedoria. E, além de eu ter favor de Deus, eu vou ter favor dos homens. Quando eu precisar de alguma coisa, vai acontecer, alguém vai fazer. Deus faz e alguém vai fazer, se for o caso. Sem eu pedir, sem você pedir. E aí, como as pessoas, a gente não está acostumado com isso, fica todo mundo babando, né? Nossa, como se fosse um caso, é para ser direto na nossa vida isso. Porque somos filhos de Deus. É para estar sempre acontecendo isso. A graça de Deus, os favores dele para nós e dos homens. Porque ele age nos homens, para eles fazerem favores para nós. Não é demais isso? Aí então, ele vai falar, aí sim, se eu fizer os versículos de 1 a 4, eu vou entrar na condição dos 5, 6 e 7. Ok? Aí no versículo, vamos ver Provérbios 4 agora, versículo 20. Veja aí. Estão me acompanhando, queridos? Isso aí. Na hora do almoço, você tem uma hora de almoço, você come lá rapidinho, em 10 minutos, e depois você lê Bíblia. E ora em línguas. Isso vai dar paz. Isso vai encher a sua vida de luz. Situações novas vão acontecer na sua vida boa. Vai prestando atenção, vai ouvindo o que o Espírito Santo quer falar com você com a leitura. Tipo, é assim que você tem que fazer, isso que você jamais tem que fazer. Isso aqui é bom separar, é bom você acrescentar isso na sua vida. Isso vai sendo assim dentro de você. E vai colocando prumo na sua vida, você vai se ajustando àquilo. Demais. Ah, então, versículo 20 de Provérbios 4. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Tá? 21. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. A palavra dele, tá? Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Então, eu preciso tomar cuidado para que esta palavra esteja realmente dentro de mim. Eu tenho que pôr mais palavra dentro de mim do que diabo. Estão acompanhando? Porque o diabo você vai pôr através da mente, do que você pensa, o que você faz o dia inteiro. E se você começar a ler muito Bíblia, você vai adorar, adorar a Deus. Você quer, começa a fluir de você a adoração. Em vez de você ficar dormindo aí na presença dele, você quer levantar os seus braços. Existe uma coisa dentro de você, que é o Espírito Santo, agindo no teu espírito, que tem comunhão com Deus. Quando você começa a adorar, você quer se entregar a ele. Porque a palavra de Deus está causando este efeito dentro de você. As pessoas que ficam adorando a Deus com a mãozona dentro do bolso... Aí, que... Nossa, é chiclete, né? Não sei como é que tem gente meio na igreja. Gente, te louvo, te adoro, te exalto. Não, não dá, gente. Eu até já tentei, realmente não dá. Não dá, não dá, porque te louvo, te adoro, não dá, não dá, não dá, não me venha de chiclete na igreja, joga essa nojeira lá no lixo antes de entrar aqui. Não, pior que tá cheio de gente aqui dentro da igreja com chicletão, eu tô cansada de ver, uma carequinha já de ver. Sinal que não está orando nada, porque eu já fiz o teste, não dá para orar com o chicletão na boca. De novo. Não sei se eu mastigo ou se eu falo, porque, gente, para orar você tem que falar, e você está mastigando, como é que você vai falar? De novo. Te adoro. Ah, não dá, gente. Que isso? Hare Krishna, Hare Krishna. Vai, você já fez o teste também. Aí viu que é melhor chupar chiclete do que falar com Deus. Fica aí, pô. Ah, tem a dó, vai. Que isso o mundo inteiro ouça e nunca mais faça isso. E aí vocês vão dando cutucão, quem tá aí do lado, ó, pastor, acho que não é para ficar. Você vai tomando conta do povo aí, não é para ficar chupando, mascando chiclete aqui na igreja. Mas que falta de respeito, além do que, né? Gente, quando eu era criança na escola, não podia entrar chicletão dentro da escola, não, que mandava jogar na hora no lixo. Isso é na minha época, né, gente? Que, aliás, terça-feira eu vou fazer aniversário. 65 anos. Pode me dar os parabéns já. Obrigado, amém, aleluia, recebo. Gente, vem cá, por isso que eu posso falar no meu tempo, né, queridos? Porque agora, esses jovens, gente, mata a professora. Então, não dá, né? Já vem de casa isso. Então, falta palavra, né? Falta palavra de Deus dentro do coração. Estão acompanhando? Quem tem palavra, não precisa nem ouvir falar esse negócio de chiclete aqui. O Espírito Santo já vai iluminar. Escuta, para com isso. Ele mesmo vai falar com você. Para com o chicletão. Vai já lá no lixo jogar. Para com isso. Você vai ter vergonha de Deus. E você pensa que todo mundo está te olhando, mas ele falou forte. Joga essa porcaria aí no lixo. Para com isso. Esse negócio não está servindo para nada. Você já está ficando viciado com essa porcaria aí na boca. Bom, já para lá outros assuntos. Versículo 23. Sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele provém as fontes da vida. Vida é só do coração, é do seu espírito, né, da alma. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Veja como é importante o que nós falamos. Porque, gente, se Deus levasse nas trincas o que a gente fala, nós já estamos desaparecidos do planeta. Eu acho que eu ia ser a primeiríssima. A palavra tem que nos corrigir tremendamente. Então, não é para ficar falando qualquer coisa, não pode. Não pode. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Ele está dizendo que é para nós sermos guiados pela palavra de Deus. Ele está falando de palavra. Ela que vai me dar essa direção do que é correto, senão eu não tenho noção. Os cristãos não têm noção disso que a palavra está falando, do que Deus está falando aqui, porque não estão cheios da palavra, só andam com o pensamento natural. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Então, conforme está escrito lá em Romanos, capítulo 8, versículo 13, que não é para nós andarmos na alma, porque ela mata, é para nós andarmos no espírito. E Jesus já falou para nós, quando nós lemos aqui os versículos a partir do 20, né, que é de dentro de nós é que sai a vida, Jesus mesmo falou que é o tesouro que está dentro de nós, né? Se ele é bom, vai ser bom para a nossa vida, mas se não é, vai causar um desastre na nossa vida. Porque nós somos frutos daquilo que nós realmente somos dentro de nós. O que está acontecendo na nossa vida é o que nós somos dentro de nós. Gente, não é bom para parar um pouquinho? Pera aí, eu preciso mudar urgente. Não vou ler essa Bíblia, eu vou comer essa palavra. É isso que eu estou precisando. Até nem estou precisando de almoço e janta, não. Estou precisando de comer palavra. Estou precisando de mais tempo, ler, ficar com ela, para que ela seja lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Ela vai me libertar, porque eu não vou querer mais o prazer do pecado. As coisas erradas que eu estou fazendo, eu não vou querer mais. Ela vai me dar parâmetros, direção à palavra, gosto pelo que é de Deus. E eu vou começar a conhecer os desejos de Deus, o coração de Deus, porque toda a palavra de Deus, essa Bíblia inteira, é o coração de Deus, é o que ele é, o que ele pensa. E as pessoas ficam, ah, eu não sei o que Deus, ai, eu... então, você não está lendo Bíblia nenhuma, né? E vai falar para você o que Deus pensa, a pessoa vai ficar muito brava, vai brigar, vai ficar de mal, porque esta é a mente religiosa, que não conhece a verdade. Se você começar a ler Bíblia, não precisa ninguém ficar falando para você o que é certo e o que é errado. O próprio Deus fala para você. Porque esta palavra está escrita no seu coração. E você sabe. Você sabe quando você está pisando na bola, você está saindo do lado. Você sabe que aquilo lá dentro de você começa a te dar um mal-estar. É o próprio Deus. Para você não andar no erro, para você não seguir o diabo. Ele aí, ele vai vir sempre te guardar, para você não fazer coisa errada, para você não ir para o inferno. Porque tem muita gente enganada ainda na igreja, achando que está tudo bem e só está fazendo coisa errada, pensando errado, seguindo só a cabeça. É perigosíssimo. Né, gente? Então, você está lá no teu trabalho, você não está falando com ninguém, você pode deixar a palavra falando lá, mas você está aqui fazendo o seu trabalho, a palavra está falando lá, é igual se tivesse o rádio ligado, nas besteirol que está lá. Mil falatórios e músicas e coisas do mundo, do diabo. A palavra de Deus vai começar a entrar, vai começar a agir. Ela vai começar a estar no ambiente também. Entendeu? Então, busque mais palavra de Deus. Ela vai mudar os seus costumes. Quem gosta de ver muito filme vai perder o gosto. Mas garanto. Vai achar aquilo babaquice, pode ser o melhor filme que for. Não vai gostar, vai achar babaquice. Bobeira. Não entra, não vai. Não tem espaço. Estão acompanhando? E assim vai. Os costumes mudam, porque a palavra de Deus é santa. E ela começa a te santificar através do Espírito Santo. Valeu, queridos? Então, esse ano 2018, leem mais a Bíblia. Precisa ler mais a palavra. Dedique um momentinho com a palavra, amém? Glória a Deus.